Minissaia e salto alto. Oh my God! O modo mais divertido de ficar por dentro do mundo delas. O programa mais atual, audaz, interessante, dinâmico, ousado, educativo, divertido. Com um toque muito especial de sensualidade. Let's go, girls! Minissaia e salto alto. Um programa de mulheres, mas que os homens não vão querer perder. De segunda à sexta, das 10 às 13, na Rádio 5. Vá, deixem-se lá de vaidades. Já estamos na segunda hora do programa mais feminino da rádio. Daqui a pouco trazemos mistérios à nossa conversa de hoje. We are the crowd, we're coming out. Got my flash on, it's true. Need that picture of you. Right, glamorous. Not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights, 'cause you know that, baby, I'm your latest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know estamos mesmo muitíssimo bem dispostas, já depois das 11 da manhã, no programa mais feminino de rádio. A minha convidada também já está por aqui, é Madalena Nogueira dos Santos, advogada e escritora. E hoje trazemos mistérios à nossa conversa. Conceição Pedro Gomes. Queremos mesmo que se sinta bem desse lado e que permaneça connosco. Já está aí lançado o tema, os vários temas para este programa, Mini Saia e Salto Alto, e já está aí também a pergunta colocada no Facebook, espreite e atreva-se a comentar, porque estamos mesmo curiosas por conhecer a sua resposta nesta pergunta que está aqui lançada. Para responder, se preferir, via SMS pelo 967607903 da Rádio 5, ou então através do Facebook da sua rádio mais positiva, em www.5fm.pt. Hoje vamos falar de do mistério que envolve o destino de mulheres famosas, míticas, mediáticas, deslumbrantes e que se fazem representar nas revistas pelo seu desempenho profissional, embora com grande destaque quer na aparência, quer na vida privada. E vamos falar, para além disto, de livros, de literatura no feminino, de blogs no feminino. É como está aí mesmo, blá, blá, blá. É uma infinidade de temas que trazemos hoje aqui. Madalena, bom dia. Bom dia. Estamos bem dispostas para isso. Olha, deixas-me só lançar a pergunta que queríamos que comentem hoje neste programa. Se por acaso já se sentiu encantada ou encantado por uma pessoa assim misteriosa, ou sente que é um mistério na vida de alguém ou para alguém. Venha um dia essas respostas, comente em www.5fm.pt ou então através do SMS 967-760-7903. Madalena, está lançado o nosso tema, cá estás tu, uma quinzena depois, com coisas de interesse, andaste por aí a procurar. Sim, alguns blogs interessantes, mais uma vez a tocar um bocadinho na literatura. Exato, sempre. Eu achei curioso o que falávamos antes, precisamente de darmos entrada nesta hora, tu dizias, as escritoras já não são aquelas mulheres caixa de óculos metidas num quarto escuro, elas já são... pessoas cada vez mais que se apresentam ao mundo, que não se escondem atrás dos livros, que criam blogs, que não se importam que a sua informação entre, portanto, nas redes sociais e estão aí, abertas para o mundo a se conhecer. Isso acontece também contigo. Sem dúvida. Isto também remete para a nossa última conversa, que agora o escritor já não é aquela figura que está num pedestal longe de toda a gente. Já é um ser humano, com as suas falhas, com os seus vícios, com os seus gostos pessoais, e usam isso para mostrar e para aproximar-se cada vez mais dos leitores. Exatamente, portanto, e os leitores seguramente que agradecem. Vamos lá então àquela matéria toda que trazes para este programa de hoje. Vamos lá ver se por onde queres começar? Sim. Queres começar por onde? Primeiro, uma pequena referência fora do tema, mas é sempre bom falar um bocadinho bem da Maia. Claro. Recentemente saíram os resultados preliminares do censo de 2011, peço desculpa, e fazendo realmente uma comparação com 2001, a Maia conseguiu um crescimento de população residente e presente que é superior em relação a todo o distrito do Porto. Portanto, realmente sorri-se muito na Maia. Exatamente. As pessoas preferem viver na Maia. Está aí uma cidade no feminino, a Maia. E também uma pequena referência à equipa Maravilha de Nogueira da Maia, que foi considerada a melhor aqui das redondezas em termos de aproximação do público e fazer os censos todos através da internet. Foi uma taxa muito elevada, se me engano por volta de 80%, em relação à Maia foi de 50,5%, portanto também temos uma cidade muito virada para as tecnologias. Muito bem, olha, e apetece-me dizer isto, queres ver? Calma, eu posso explicar tudo. Pois ainda dizem que a questão do bairrismo está mais presente nos homens do que nas mulheres. Nada disso. Cá estamos nós, não é? Com aquele espírito bem bairrista. À semelhança... Então eu estou sempre a dizer bem na Maia. É a nossa cidade, viva, claro. Assim como é agradável também todas essas cidades e cada pessoa que está connosco neste programa seguramente estará a dizer, não, não, a minha é melhor do que a Maia. Ou a tua não é melhor do que a minha. Tudo bem. Está tudo bem. Bom, está aqui um facto, 12,44% de aumento de população é na Maia e não no resto do distrito de Porto, que não conseguiu chegar sequer a 10%, por exemplo, logo a seguir vem em Valongo, só com 9% de crescimento, portanto, Maia, a Maia que está a ser melhor. Vá lá, as mulheres informam destas coisas, à semelhança daquilo que também muitos julgam, que estas coisas... que não tem a ver com o batom e com as compras, não. Nos passa assim um bocadinho ao lado. É a nossa casinha, não é? Temos também que cuidar dela. Exatamente. Dela. Exatamente. É a nossa casa, há que cuidar bem dela. Madalena, e depois, outros mistérios. Eu estou curiosa a propósito das mulheres famosas. Sim, se escreve. Hoje vamos falar do mistério até de várias vertentes, várias perspectivas. Em primeiro lugar, aquela que está mais próxima de todos nós, que é a figura mediática, por exemplo, e aquela que acho que tem mais sucesso nesses termos, que é a Beyoncé. Mas também temos outros casos, Madonna ou Lady Gaga, de outra maneira, por outra via, em que mantém um mistério à volta da sua vida privada. E eu acho que é assim que elas conseguem perdurar o seu êxito no mundo. Porque mantêm sempre aquele charmezinho de que não mostram tudo às pessoas e criam um grande charme, um grande sex appeal à volta delas. Sim, e nós sabemos que no caso destas celebridades, podemos dizer mesmo assim, as entrevistas, os artigos sobre elas são claramente motivados pelas produções das personalidades na sua carreira, enquanto personalidade. Exato. Na carreira. Cria uma persona profissional. Cria uma persona, não é? Profissional e alimentam toda essa figura que depois não reflete a sua maneira de ser no dia-a-dia, entre amigos ou em família. Exatamente, e daí que a maioria das revistas acabam por centrar-se nos aspectos da esfera pública e não nas dimensões de uma esfera privada. Quando chegam a esse ponto, a meu ver, as estrelas acabam por começar a não ter tanto brilho. Olhamos, por exemplo, da Britney Spears. Quando começamos a ver aqueles problemas todos. Sim, entrou numa carreira decadente. Exato. Quando começamos a perceber demasiado as suas falhas, quando elas tornam-se demasiado humanas, o encanto acaba por se ficar deteriorado. Curiosamente, dizem alguns artigos, até porque a maioria vem assinados pela pessoa que é responsável e que os escreve, são escritos por homens e há quem defenda que o facto de serem homens a escrever acaba por se centrar mais nessa vida profissional, naquilo que aquela pessoa representa como imagem, a beleza, e destacam a mulher por aí. Depois há uma outra parte que tenta procurar precisamente esses aspectos da vida privada, como acontece no nosso dia-a-dia. Sim. Estamos longe de ser celebridades. É um pouco por aí. Acontece é que há nas revistas, e pergunto em função daquilo que procuraste, quando surge ali uma celebridade, ela surge, como já vimos, associada à promoção de causas, do seu trabalho. Sim. Achas que a dimensão, por exemplo, da maternidade acaba por agravar pode ir para um lado essa para outro, celebridade, tanto, essa tanto figura. Tanto pode correr bem como pode correr mal. A ideia de maternidade numa figura pública tanto pode cativar, como aconteceu, por exemplo, com a Angelina Jolie. Criou um grande êxito à volta dela. Essa figura de maternidade deixou de ser aquela rebelde que era para ser uma figura respeitável, por ser responsável, dedicada também aos problemas da África, mas muito dedicada às suas crianças. E realmente os papais já andam todos à volta dela, em termos de trabalho, de filme, já não faz como antes, já não tem tanta rotina. E aí correu bem, mas há outros casos em que talvez se afastem, não aproveitam da mesma maneira essa imagem e acabam por perder todo o fenómeno que tinham à volta de si por se dedicarem aos filhos. Exatamente, uma portanto, vida mais familiar. É um bocadinho arriscado, digamos assim, acrescentar isso à persona, esse lado de maternidade, tanto pode correr bem como pode correr mal. Os mistérios estão bem presentes aí e isso é sem dúvida uma linha limite que pode dar continuidade a um bom trabalho na carreira daquela pessoa ou de uma forma mais pública, destruir por completo o seu trabalho, a sua carreira. Eu penso que manter o elemento de mistério é fundamental. É como também ao ler um livro, mantém aquele espacinho para que a pessoa possa imaginar, dá espaço para o devaneio pessoal. Enquanto se mantém essa margem, quer numa leitura, quer ao ver, reparar uma pessoa, acho que permite. Há um entusiasmo que se mantém à volta da pessoa e do seu trabalho. Achas que estas mulheres que são destacadas pelo desabafo empenho na sociedade, pela sua profissão, pelas músicas que cantam, porque estão sistematicamente a entrar por nós dentro, é um pouco isso, no trabalho, em casa, na rua. Achas que elas representam, de certo modo, um livro que nós vamos lendo, é isso, e que o mistério destas pessoas deverá ser revelado no final? Sim, acho. Ou nunca revelado? Algumas, aquelas que conseguem, a meu ver, aquelas que conseguem manter aquele mistério que nunca há de ser revelado, perduram. Quando terminam a sua carreira, é capaz de manter-se toda a imagem dela nas gerações vindouras, quando falam do seu nome. Quando é tudo revelado, deixa de haver curiosidade. Perdendo-se a curiosidade e perdendo-se essa tal margem que falava de imaginação, o fenómeno fica esgotado. Portanto, perde-se toda a magia, fica tudo explicado, não há mais nada. As pessoas gostam muito de mistério, toda aquela ideia da superstição para explicar os mistérios da vida, isso é tudo inerente na figura humana. Sim, de certa forma também há quem explique e comprove que são estes mistérios que fazem as pessoas permanecer ali encantadas. Sim, e bem fazem as mulheres usarem isso naqueles momentos de fazer um bocadinho de flerte. Por exemplo, também acontece. E vai ao encontro da nossa pergunta de hoje, se já te sentiste encantada por uma pessoa misteriosa ou sentes que és um mistério para alguém, responde, comenta em www.5fm.pt ou então através do SMS 96760703. As pessoas que consomem este tipo de informação e que acompanham sempre, achas que é o mistério que as faz andar atrás? Sim, é um dos elementos que obriga a haver ali um elo, faz com que a pessoa não desista de procurar saber mais, mesmo que talvez inconscientemente saiba que não vai encontrar a resposta, mas fica sempre qualquer coisa ligada, há ali uma rede, cai-se na rede. É o que faz uma mulher quando é misteriosa para alguém que está interessado por ela, cai numa rede e depois não sabe sair. Curiosamente, temos aqui a participação do Hilário Pinto, está connosco no Porto, felicita o programa. Hoje bem cor-de-rosa, diz o Hilário. Um bocadinho. Não é o fúchsia, não é aquele rosa fúchsia. Não é. Não queremos. E diz que há seguramente um mistério em torno de todas estas mulheres, de todas estas figuras. Ele também diz que vão aparecendo homens pelo meio e que nós também gostamos de espreitar e conhecer. Então era isso que eu queria falar já a seguir. E vamos já falar a seguir e queremos conhecer e alimentar esse mistério. Vocês é que não gostam assim tanto, acham que somos nós os homens que andamos sempre atrás daqueles mistérios mais femininos. Gostaria ainda de referir e de passar por algumas informações que nos vão chegando, algumas menos agradáveis que passam pelo destino dessas mulheres míticas e mediáticas que, apesar de deslumbrantes, por exemplo, não suscitam relacionamentos afetivos duradouros. Obrigada, Hilário, pela sua participação. Isso também é verdade. Normalmente a grande exposição faz com que quem se aproxima dessas figuras tem tendência a ter algum interesse secundário. O grande fascínio à volta dessas figuras não é só pela maneira dela ser, porque muitas vezes nem conhece realmente, porque elas não mostram o que são, mas sim por toda a fama, pelo dinheiro e pela persona que não é a figura que ela é verdadeiramente. Querias comentar relativamente em relação aos homens. Exato. Sim. Em relação aos homens, nós também gostamos do mistério na figura masculina. Estando a falar, como vamos falar sobre livros, pensando, por exemplo, na personagem do Zorro. Sim. Todo o fascínio que é. O que estará ali por trás? Atrás daquela máscara. Sim, sim. E realmente há um grande gosto especial para um herói em que não revela logo a identidade. Esse mistério também suscita um grande interesse entre as mulheres, sem dúvida. A Liliana Silva da Póvoa cumprimenta-nos. Um beijinho para ti também, Liliana, e obrigadíssima por estares connosco. Quero referir aqui, sim, há um mistério que sempre me acompanha. Tenho tenho posters, os meus livros na escola há uns anos atrás traziam imagens da Marilyn Monroe. É para mim o mais emblemático caso da história. É uma mulher que eu sempre segui, acompanhei, foi mais desejada por todos os homens do seu tempo. Gostaria de referir, morreu triste e na solidão, no entanto, gostaria de ter vivido nessa época. Percebe-se, quem acompanha e vai lendo um pouco da sua história, ainda sem decifrar todos os mistérios que envolvem esta atriz, é e continua a ser nos dias de hoje, se aqui estivesse entre nós, o tipo de mulher de parar o trânsito, e nasceu seguramente, não por ser fã, mas afirmo que nasceu seguramente para ser idolatrada. Um beijinho, Liliana. Obrigada pela tua participação. Há um grande problema de demasiada dedicação a essas personas, a essa figura pública, esvazia o dia-a-dia normal e depois realmente conduz normalmente a uma vida triste e bastante isolada, isso é verdade. Mas até isto vai tocar um bocadinho no assunto final da conversa de hoje, que é a morte misteriosa de Marilyn Monroe e de outras, sim, Elvis Presley. Essas mortes misteriosas, depois também há o grande fascínio do mistério, um bocadinho mais sangrento. Pela especulação. Esse também alimenta muita curiosidade, já não pela figura, uma atração física, mas sim um mistério, a tal, tocando também aquilo que eu falei da superstição, de há coisas que não são explicadas, mas pessoas ficam completamente fascinadas e querem saber mais qualquer coisa. No que respeita aos homens, igualmente, e tu referias ainda há pouco dois exemplos. Estava a falar até, por exemplo, dos óculos, na figura já um bocado trabalhada em termos literais, porque na vida real, a pessoa que ele era não era assim tão fascinante, era um ladrão. Mas é verdade, também nós somos conquistadas quando o homem mantém um bocadinho de segredo à sua volta e permite que nós procuremos, temos de trabalhar para conhecer um bocadinho melhor a pessoa. E não sei até quanto é que esta afirmação poderá desvendar-se, de certa forma, algum mistério. Há uma tragédia associada, curiosamente, às mulheres ricas, lindas, famosas e mal amadas, seja amedrontadamente simples, se é que podemos dizer assim, ou seja, a incapacidade delas amarem unilateralmente ou incondicionalmente. Se projetarmos isto para outros campos, do amor, por exemplo, as mulheres baixas, gordinhas, mais feinhas, como se costuma dizer, por incrível que pareça, não são as grandes vencedoras aqui. A literatura hoje já apresenta, já desmistifica, de certa forma, isto. Sim, quer dizer, cada vez mais... Temos mulheres com sucesso, na literatura, por exemplo, ricas, viajadas, que escrevem imenso, chegam a milhões, e não passam por aí, por essa beleza, e não chegam não está, a entrar nessa a fama. A literatura já não está tão associada a essa imagem. O escritor ou a escritora já pode usar essa imagem bonita, figura apelativa, para chegar a um público ainda mais vasto, mas a base de leitores procura o fascínio da leitura e não propriamente de quem pessoa. Escreve, exatamente, de quem escreve. Porque aqui, através do livro, não se projeta diretamente perante o público, enquanto que um cantor ou um ator é a sua imagem. Achas que a imagem de quem escreve não pode pesar, pesa, de certa forma? Pesa, sem dúvida, a sua maneira de ser, a sua maneira de estar. Muitas vezes nota-se que alguns autores usam uma figura bastante arrogante, que diz mal tudo e de todos e está sempre a levantar a poeira. Sabe que isso chama a atenção, portanto não precisa ser uma figura apelativa, bonita, mas sim que saiba tremer com os alicerces, uhum, para dar um bocadinho nas vistas. E isso cada vez mais é usado, sem dúvida, através da internet, cada vez mais. E se, de certa forma, alguns dos nomes aqui referidos podem suscitar esse tal mistério, esse tal encantamento e essa paixão, acho curiosa a participação do Júlio Fontes de Tomás. Desde já saudamos essa terra. E obrigadíssima, Júlio, por estar connosco. Diz: eu tenho avisado que sem dúvida, há mulheres que não querem compreender que a riqueza, a beleza e a fama não podem estar ou imperar a sua vida. O que eu penso disto é que um dia tudo irá terminar e pela frente o que vão ter serão longos caminhos penosos e anos de solidão. Sim, porque são elementos na vida que absorvem a pessoa completamente, e no caso das pessoas muito famosas mundialmente têm de reinventar-se constantemente, e não há tempo para se haver uma introspeção, e não há tempo para pensar em si e dar um bocadinho de si a alguém especial. Eu acho que é isso que depois faz com que a certo momento não percam o jeito de fazê-lo, uhum, e veem-se na solidão. O Mário Castro diz relativamente, o Mário Castro está connosco no Porto e diz relativamente a estas mulheres, se olharmos isto em resposta à nossa pergunta, se olharmos para um mapa mundo com diversas tonalidades de vermelho, não querendo aqui avaliar a intensidade das crises amorosas que não param de aumentar para estas mulheres, há um facto curioso e que é comum, de modo geral, todas elas têm este traço comum, e acho que aqui reside a resposta ao mistério, a procura do elixir da juventude. Obrigadíssima, Mário. Gostamos. É verdade que há uma grande procura, mas isso é por toda a gente, não, uhum, só a figura, não é só a mulher que procura o elixir. Até as mulheres mais simples e que não têm essa responsabilidade, não é? Sim. A responsabilidade mediática, sempre, porque são uma figura pública ou porque são conhecidas. Há sempre uma vontade de alimentar a criança em si e manter o espírito juvenil, sim. E as pessoas acabam por se sentir mais felizes quando conseguem manter esses elementos, uhum, na sua maneira de ser até uma idade tardia. Sim. E acho curioso, no que toca a esta pergunta, se já sentiu encanto ou por uma pessoa misteriosa, ou se sente que é um mistério para alguém. Já reparaste, as mulheres cortam-se um bocadinho a participar. É verdade, estamos com bastantes homens ainda a participar. Sim. E até por acaso era o que eu queria. Ouvir também o lado deles. Realmente, quase que apostavas no início deste programa que as mulheres vão mais... Vão referir-se mais. Elas não querem dizer o que é que usam para conquistar os homens, usar como é que elas usam o mistério, o que é. Ah, pois, que a mulher tem essa inveja, não é? Tem essa inveja de partilhar essas coisas, para achar que isso... Assim. Exatamente, que isso é só delas. Está aí mais uma participação do Mário Barbosa. Quem faz rádio, por exemplo, é sempre um mistério para alguém, pelo menos do ponto de vista da aparência. Um dos aliciantes deste meio de comunicação. Um beijo para o Mário Barbosa também e obrigadíssima pela sua participação. É verdade, e isso até toca um bocadinho num bloco que eu vou falar a seguir. Vamos já para ele. Porque mantém-se a figura escondida, não se conhece. Agora com o Facebook, as rádios já estão um bocadinho reveladas, mas de qualquer maneira é verdade. Manter esse mistério e uma pessoa habitua-se à voz, cria uma imagem mental e por vezes depois apanha desilusões através de uma fotografia, porque não consegue relacionar, por muito que seja uma mulher ou um homem muito bonitos, não têm o aspecto que imaginaram mentalmente. Achas que isso, à semelhança daquelas notícias mais bombásticas que, por exemplo, saem relativamente àquelas figuras que visivelmente são conhecidas, pode afetar, por exemplo, neste caso, e tu pegaste no exemplo da rádio, poderá afetar os ouvintes? Como assim? Não entendi. A partir daí as pessoas deixarem de ouvir ou de estar com aquela pessoa na rádio? Sim. quebrado aquele mistério, é possível que pelo menos já não sintam como sentiam então, até então, quando ouviam aquela voz. E esse blog, fascinante, diz-me. Vamos falar então do blog. Sim. Estou a falar da Livreira Anarquista, pois. Que é agora uma nova, tem um blog que é o blog Sensação de hoje em dia, dos últimos tempos no mundo literário, em que temos uma senhora que não mostra, não revela nem sequer o seu nome, portanto é mesmo um segredo total à volta da sua identidade, em que usa a imagem, principalmente imagens, fotografias ou desenhos dos anos 50, por volta dessa altura, imagens bastante charmosas. Nós sabemos que naquela altura as mulheres tinham aquele toquezinho especial, portanto a imaginação parte logo de uma base bastante misteriosa e bonita. Mas aí sabem como é que ela é. Eu até estou cheio de curiosidade e vou já para lá enquanto falas. E o tom dela, pois, o conteúdo dos seus posts é muito interessante, porque é à volta da vida de uma livreira, no seu dia-a-dia com os clientes, e as perguntas surreais que surgem, é de arrancar várias gargalhadas sempre que se lê os seus posts. E porquê que tu chegaste aí? Como é que tu chegaste até aí? Começaram toda a gente a falar nos fóruns literários, e eu conheço alguém que a conhece pessoalmente, mas não posso revelar onde é que ela sequer mora, para manter o seu mistério. Mas essa coragem, esta hora, vai estar toda a gente aí... Eu conheço, mas não me conheço. Desculpa, é aquela coisa mesmo de mulherzinha, não é? Eu sei, não tu posso, não sabes. Então. Para manter, e é verdade que até recentemente um jornal, a procurou para fazer uma entrevista e mesmo assim não revelou a identidade. Olha, já cá estou, deixa ver. Vou tentar chegar lá. Ah, e realmente aparece aqui a livreira. Está muito bem trabalhado a imagem e mesmo a maneira de escrever o tom. Estamos a falar desta situação que cria o tal mistério aos homens. Sim, é um grande sucesso entre os homens. Eu participo num fórum literário em que uma vez ela agradeceu, mandou beijinhos a quem participava no blog e quem enviava e-mails, e referiu inclusive a esse fórum, e os homens estavam todos loucos. A mim mandou-me um beijinho, a mim mandou dois, porque referi-me duas vezes. Então. Portanto, isto para explicar, esses mistérios também existem, essa paixão, não é? Sim, sim. Achas que neste caso particular se acentua mais porque é o desconhecido? Sim, permite a tal imaginação. Cada um para si inventa a imagem perfeita associada a uma voz ou associada a um texto, e isso permite que chegue, que conquiste mais pessoas, porque cada um tem a sua maneira de pensar e não tem uma imagem fixa em que tem de imaginá-la. Portanto, permite realmente que um mistério conquiste ainda mais gente. E é curioso, porque está aqui a participação e a resposta às dúvidas que são colocadas. Estou a olhar para ali e é curioso. Deixamos mesmo, e se calhar te lançarias isso, o convite para que as pessoas entrem aí. Sim, no sim, blog. Uma pesquisazinha no Google é rápido. O blog Livreira Anarquista, de qualquer maneira, também o link é simples. Livreira Anarquista, tudo junto, só com um A no meio, Livreira Anarquista. Ponto Tumblr, que é tumblr.com. E aí está, curiosamente, com a frase "em desacordo com o acordo ortográfico desde 1985. Só por aí vale a pena, aí está a inspiração. Relativamente a este blog, está tudo dito? Sim. Deixamos agora a curiosidade. Exato, sim, agora todos podem ir lá espreitar, porque realmente é de rir e são sempre postos bastante interessantes. Nós temos aqui mais participações e parece que ficaram assim com aquele registro do mistério e das mulheres, e em resposta à nossa pergunta, se já se sentiu encantada por uma pessoa misteriosa, ou se sente que por acaso é um mistério para alguém. Fala-se, por exemplo, e há a participação de anónimo, não sabemos se é ele ou ela, falam sobre o amor e a ruptura das relações, e que quando essas informações vêm à praça pública e que de certa forma se consegue anular o mistério que faz com que as pessoas vivam presas àquela figura, àquela pessoa. E dão, por exemplo, o exemplo aqui do Cristiano Ronaldo, aquilo que se assiste é amor, é mais uma relação, é mais um momento fugaz, efêmero, as pessoas querem saber tudo. E seguramente acabam por não conhecer nada. Exato, do que exato. Se passa ali. E mantém-se a curiosidade, a imaginação continua a trabalhar. Exatamente. E vai-se mantendo todo o interesse. Uhum. E isto é sempre assim que trabalha. E deixa-me a mesma pergunta, será que o homem se sustenta porque continua a jogar bem futebol? Se fosse uma mulher nesta situação, já teria perdido o nome. Pois isso é, já estamos a falar aí agora de preconceitos e da imagem da figura feminina. Uhum. E da figura masculina sim, quando há muitas relações, uma mulher quando se envolve em muitas relações normalmente perde. Uhum. Muito a fama, isso é sem dúvida verdade. E perde todo o encanto. Uhum. Enquanto a mulher manter-se misteriosa e revelar-se a poucas pessoas, a poucos homens, poucas relações, o encanto é maior do que no caso do homem. E já estamos a falar um bocadinho de machismos e tal, que ainda perduram na nossa sociedade. Adelina Freitas diz mesmo que o melhor seria imprar o consciência e a sensatez nestes temas, até porque isso é para uns tempos, depois todos envelhecemos e acontecem duas situações, ou temos alguém do nosso lado para continuar a viagem, ou teremos que nos conformar com a estrada da solidão longa, que poderá ser longa e duradoura. Obrigadíssima, Adelina. Se bem que o mistério também não funciona só com as relações, não é? Amorosas. O mistério também mantém-se muitas vezes não relacionado com esse patamar da vida. Uhum. e funciona depois para pessoas já numa idade. Olha, por exemplo, no teu caso dos livros, a tua escrita é muito em volta de mistério e há suspense e mistérios é sempre de grande interesse e cativam muito as pessoas. Algum dia te imaginaste a escrever que não fosse com esse mistério tão presente na tua escrita, nos teus livros? Gosto de manter sempre qualquer coisa por desvendar e que só no final é revelada. Isso, acho que todas as histórias têm sempre qualquer coisa, a menos que seja tudo revelado para o leitor, que o leitor tenha consciência de tudo o que se passa, só que as personagens é que não sabem. Uhum. E o leitor acompanha as personagens a desvendar o mistério. Acho que esse esperar, esse suspense mantém-se sempre em qualquer história e faz com que e cativa cada vez mais pessoas nas leituras, porque querem saber sempre o que se passa e agarram-se às páginas. Uhum. O que nos leva ao blog seguinte. Exatamente, que estamos a falar de Verovsky Tracinho. Uhum. Menina dos policiais.blogspot.com. Uhum. Que é uma minha amiga de Lisboa que o escreve. E que fala só de policiais, de livros de mistério, sangue, muitos twists nas histórias. É que eu estou a abrir, já estou aqui nesse Dream Time, exatamente. Menina traço dos Verovsky meninas policiais.blogspot.com. Aí está ele. E isto vem também um bocadinho do renascimento de todo o entusiasmo à volta dos policiais, que veio agora nos últimos anos com aquelas séries, por exemplo, CSI. Uhum. Sim, curiosamente, em termos de comparação, se calhar estão mais mulheres a acompanhar essas séries, aquilo que se esperava ser aquelas séries mais policiais, mais sangrentas, o mistério. Sim, é sim, as mulheres de hoje em dia já não ficam assustadas com muito sangue e com muita violência, isso é verdade. Não, porque à partida foram projetos pensados, se calhar, para uma vertente mais masculina. Com aquelas figuras femininas que aparecem, aquelas personagens femininas, isso é um trabalho para um público masculino, mas também para o feminino, para haver uma identificação. Sim. E agora que diz isso, no plano de atores, temos em cada uma dessas séries, te referes aí 4, 5 homens para uma mulher? Sim, mas depois também temos outras séries, por exemplo, Bones, Ossos. Sim, sim, sim, sim. Protagonista. É uma mulher. sem dúvida. E têm surgido cada vez mais assim figuras femininas nesse ambiente a serem as principais. Mas desculpa. E temos a Daniela Roá também. Sim. Que isso para nós é um orgulho. Exato. Estamos ali. Olha, eu conheço, é um bocadinho, por ser assim tão longe, não é? Uhum. E se nunca termos estado com ela, é vê-la na série e dizer, ah, querida, eu conheço, não é? Sim, está tão longe. E fala muito bem o inglês americano. Muitíssimo bem. Mas dizias, a propósito desse blog, sim. Isto vem a renascer aquele ânimo todo que havia aqui há uns tempos atrás, através de Sir Conan Doyle e Agatha Christie, nós todos conhecemos, o Poirot, o Sherlock Holmes. Séries que fizeram parte do nosso universo infantil. Sim, e esses livros são grandes cânones nos policiais. Sim. Nunca deixou de haver um grande interesse à volta desse género literário, só que esmoreceu, manteve-se um bocadinho na clandestinidade e agora finalmente é recuperado e está aí na berra. E está a ocupar vários lugares nos tops das livrarias. Uhum. No caso deste blog, temos um tom bastante coloquial, bastante amistoso, da parte da Berovsky, em que vai falando das novidades desse género literário e também das suas opiniões pessoais, completamente imparciais, mesmo conforme o seu gosto pessoal. E através dessa posição muito, muito pessoal, uma ótima maneira de conhecer esses livros e partir para essas leituras. Mas eu estava aqui, eu perdi-me no blog e provavelmente tu estás por dentro e tens mais informações a acrescentar. São as novidades também que aparecem aí no que respeita à literatura? Sim, ela vai falando de novidades de várias editoras. Está aqui as leituras de 2011, aparece como que um top de... Vai mantendo os seus leitores saber o que é que tem lido, qual é a ordem e depois as suas opiniões, as suas críticas pessoais sobre cada livro. E sem dúvida aqui também as mulheres imperam na lista de preferências e de escolhas. Sim, esse tipo de blogs tem sido cada vez mais expandido na internet. Cada vez mais há esse tipo de espaço em que alguém... que não tem qualquer relação com as editoras, decide projetar as suas opiniões sobre os mais variados livros. E dá-lhe precisamente uma preferência de 1 a 45. Eu não sei se isso provavelmente será a ordem dos livros que ela tem lido nos últimos tempos. Okay. E tem-se visto cada vez mais esse tipo de blog. Neste caso é muito focado neste género. Há outros que tocam tudo, há outros que gostam mais de género literário mais romântico, outros sobre fantástico, e esses são os que me acabam por atrair. E esses blogs têm tido muito sucesso. As próprias editoras enviam livros para esses bloggers, para eles falarem dos seus livros, darem a sua opinião, porque cada vez mais as pessoas, antes de comprar um livro, vão à internet ver as opiniões. Sim, isso por acaso acontece imenso. Vão pela crítica. Exato, e como estas críticas assim estão... como nos grandes espaços de venda de livros acabam por ir, dá a sensação que já foram obrigados quase a colocar ali um top 10 para que as pessoas sigam isso como uma orientação para a escolha da compra de um livro. E sabem que estes bloggers não estão relacionados com uma livraria nem com uma editora, portanto vão colocar uma opinião bastante sincera sobre o assunto. E as pessoas gostam de estar um bocadinho orientadas antes de comprar qualquer coisa. Pois, e está, fica como referência este é um de muitos e realmente... Berovsky, traço menina dos policiais .blogspot.com. Está aí para conhecer. Este é um de muitos e queria mesmo acrescentar que a figura normalmente as pessoas que governam este blog cada vez mais são mulheres, raparigas. Eu conheço porque mesmo. Será? Talvez aquelas que gostam de escrever e transmitir a sua opinião sobre os livros. Se bem que também conheço muitos bloggers, homens e rapazes, mesmo muitos, mas tenho notado nos últimos tempos que aqueles que saem, aqueles que surgem, são mulheres e são raparigas, e algumas que eu conheço ou através de fóruns ou do dia a dia na vida literária. Exatamente. E é interessante como elas gostam cada vez mais, elas é que gostam de transmitir a sua opinião muito, muito, não é sucinto, é mesmo ao pormenor, falar todos os detalhezinhos e a dar nota e são muito organizadas nesse tipo de critérios. Realmente as mulheres cada vez mais têm este tipo de blogs. Pois, e indo ao encontro daquilo que estás a dizer, esta ouvinte tem vindo a acompanhar a nossa conversa desde o início, porque faz ponto, faz a ligação entre aquilo que dizíamos no início e agora precisamente no que respeita à literatura, as mulheres nos blogs e os livros e a escrita. Diz que achávamos que, ou deixa a pergunta, se achávamos que isto era para ser sempre assim, mulheres igual a ser só donas de casa, para não ter que viver longos anos de solidão, sempre a cuidar dos maridos e dos filhos, não, essas coisas transformaram-se. Nós agora estudamos, nós agora queremos fazer cursos e mais cursos e com a capacidade de conciliar família, filhos, as responsabilidades, mais tudo aquilo que entendemos que merecemos para crescer. Depois cada uma escolhe aquilo que quer, umas apostam mais na beleza, outras apostam mais nas cirurgias, outras na estética, outras apostam nos livros, outras apostam na formação. Obrigadíssima para a Vera do Porto que está aqui connosco e deixou ficar este nosso comentário. Eu volto a lembrar que tem ainda possibilidade para participar, respondendo à pergunta se já sentiu encanto por uma pessoa misteriosa ou sente que é um mistério para alguém. 96760-7903, se quiser participar via SMS ou então através do Facebook da Rádio 5 em www.5fm.pt. Madalena, 1 minuto e 40, o que é que tens aí? Só uma referência até a resposta a isso. Figura a mulher, em relação à mulher que deixou de ser a dona de casa, o lar, se o lar funciona, as coisas funcionam cá fora. No dia em que a mulher que tem essas competências saiu de casa e assumiu todas as outras tarefas, até a governar o país, nada a ultrapassa. Se sabe controlar um lar, sabe controlar tudo. Nós estamos a conquistar tudo. Olha, e vamos enquanto esta participação, porque é que hoje continuam a associar homens ao futebol, mulheres à casa ou à culinária? O mundo está completamente diferente, já não é assim. É mais uma participação anónima neste programa. Hoje aqui falamos, não sei se queres referir. Falamos de mistério. Exatamente. Em várias vertentes, à volta da figura feminina, mas também no dia-a-dia, em várias vertentes, não só amorosa, mas também de trabalho e dos livros. E pronto, e está assim concluído este nosso programa de hoje, a segunda hora, claro. Depois das notícias do meio-dia, regressamos para a última hora de Minissai e Salto Alto, o programa mais feminino da rádio. Hoje tivemos por cá a Madalena Nogueira dos Santos, advogada, escritora. Madalena, obrigadíssima. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Que será igualmente cheio de curiosidades à semelhança deste nosso programa de hoje. Vamos trazer música. Shania Twain, antes das notícias em simultâneo. Elas adoram falar destas coisas.